grande para nós. Esperamos que possamos ter uma noite maravilhosa. Quer sentar aqui? E o nosso querido irmão André vai nos trazer a sua palestra. É um tema muito atual, são tragédias que estão acontecendo hoje no nosso planeta. Antes disso, eu tenho alguns anúncios para falar. É a palestra que vai acontecer na casa da irmã Sheila. E a palestra, o tema é Reforma Íntima. E o palestrante é o Valmir Lima, de Ribeirão Preto. O horário vai ser às 20 horas do dia 14 de maio. Ah, é sábado. Que vem agora? No outro ano? Ah, é. Daqui 15 dias aí. Então vocês estão convidados também para essa palestra que vai acontecer lá. Contamos com a presença de todos. Queremos falar também do nosso evento que vai acontecer, o jantar dançante. Ainda nós temos convite, vai ser no dia 14 também. Podem assistir a palestra e depois ir lá para o nosso evento, jantar. E é uma noite de confraternização que a gente estabeleceu aqui na nossa casa. E gostaríamos que todos pudessem comparecer também nesse evento. Os convites estão aí à venda, se vocês se interessarem, temos convites ainda. Antes da gente começar, eu vou pedir para o Carlinho fazer só a prece inicial para a gente começar. Por favor, Carlinho. Mestre Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome e pedimos, Jesus, para que faça de nós sempre instrumentos da tua vontade, que todas as pessoas que se aproximarem de nós possam sentir Jesus através de nós, a tua presença, a tua luz, que nós possamos sempre deixar uma semente de esperança no coração daqueles que tanto choram, Jesus, porque em outros momentos, em outras encarnações, nós também choramos e tivemos a ajuda necessária para nosso equilíbrio. Jesus, obrigado por essa oportunidade, Jesus, de hoje levantar aqueles que necessitam, Jesus. Ajuda, Jesus, para que possamos ver irmãos em todos os semelhantes que se encontrarem conosco nesta maravilhosa caminhada chamada encarnação. Jesus, e faça com que hoje, nesta noite, possamos estar abertos para aumentar o nosso conhecimento, para que depois desta encarnação possamos estar mais iluminados e mais fortes. Assim seja. Adeus. Só vou ler um trechinho do Evangelho para a gente iniciar. Logo em seguida, o nosso irmão André vai estar falando. Missão dos Espíritos. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar do nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que habeis posto vossa fé em sua soberana justiça e com novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores e lhe pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenho, bem ou mal, cumprido suas missões e suportado as suas provas terrestres. André, eu vou sem microfone. Eu vou aqui embaixo. Boa noite. Esse boa noite deu um desânimo em mim. Com esse boa noite eu vou falar 15 minutos. Dá para melhorar? Concentra. Quase uma orquestra. Respira. Ó. Boa noite. Agora vamos. Olha, até umas 11h30 está tranquilo, né? Brincadeiras à parte, gente. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. E que a nossa fé, conhecimento, baseado no conhecimento da doutrina espírita, baseado no conhecimento do Evangelho de Jesus à luz de Allan Kardec, nos fortaleça, hoje, sempre e cada vez mais. Não tenho como agradecer a oportunidade de estar aqui na noite de hoje, poder passar um sábado à noite gostoso, no meio do movimento espírita, mais uma casa, amigos e Kardec e Jesus, podendo transmitir um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre a doutrina espírita. Como o Ari comentou, o tema da noite vai girar em torno de tragédias e flagelos. Eu acho que não tem hora melhor para discutir isso. O Ademir, diretor de orientação doutrinária da USE de Barretos, me manda um e-mail há uns 50 dias mais ou menos, me convidando para falar em Colina. Só que o tema do mês de março era esse. Daí poucos dias, o Japão vira do avesso. Daí mais alguns dias, o problema no Rio de Janeiro. Parece que ele foi inspirado. Manda esse povo estudar, para poder transmitir para as pessoas por que isso acontece, de que forma acontece. E é isso que nós vamos tentar discutir. Primeiro, antes de entrar nas tragédias e flagelos, vamos introduzir algum conhecimento que não é novidade para ninguém, eu tenho certeza. E não dá para falar de tragédias e flagelos sem falar de lei de causa e efeito. Senão fica parecendo que quem passou pela tragédia é um inocente. E seria uma injustiça de Deus. Isso não existe. Isso não existe. É o que nós vamos discutir aqui no decorrer do bate-papo. Essa lei é a lei através da qual Deus, eu coloquei aqui o verbo no presente, mas nós podemos ampliar essa concepção. Deus fez no passado, faz no presente e fará no futuro, que a lei de Deus é eterna, de nós, de cada um de nós, responsáveis pelos nossos pensamentos e suas consequências. Por que eu abordei dessa forma? Porque antes de agir eu tenho que pensar. Portanto, a ação é consequência do pensamento. Antes de falar eu tenho que pensar. Portanto, falar é consequência. Tudo parte do pensamento. Tanto as palavras quanto as atitudes. Tudo parte do pensamento. Por isso que eu abordei dessa forma. Pensamento e suas consequências. Deus faz de cada um de nós responsáveis pelo que a gente pensa e o que vem a ser depois desse pensamento. Não só em termos de palavras e ações. Vamos pegar mais pesado? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pecado por pensamento. Ou seja, basta pensar bobagem e emitir energias nesse teor vibratório que vão se espalhar, nós já estamos cometendo falhas. Não precisa nem concretizar o pensamento em termos práticos, em termos de ação e de palavra. Basta pensar que o fluido cósmico universal vai se transformar em energia, está lá na Gênesis, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec discute isso, qualidade dos fluidos. Basta pensar um pensamento de estresse, de inveja, de raiva, que a gente vai estar prejudicando os outros e a nós mesmos. Então a consequência não está só em palavras e em atos. Está nas próprias energias que vão se emanar. Vamos lá? Tem referências na Bíblia sobre a lei de causa e efeito, gente? Eu estou ouvindo os desencarnados responderem, mas os encarnados, eles falam muito baixinho. Capricha aí. Tem ou não tem? Tem. Vamos dar uma olhada? Primeiro, no Antigo Testamento, no livro Deuteronômio, o último livro do Pentateuco de Moisés, capítulo 24, versículo 16... Não se farão morrer os filhos pelos pais, os pais pelos filhos, nem os filhos morrerão pelos pais. Cada homem será morto pelo seu pecado. Causa e efeito. Causa e efeito. Mas, Vamos aprofundar um pouquinho. O que, que é esse morrer? Cada homem será morto pelo seu pecado. Moisés está mandando matar o pecador? Tá? Ah, mas e o mandamento? Não matarás. Será que Moisés está descumprindo o mandamento de Deus? Nós vamos ter que aprofundar um pouquinho a discussão e entrar no significado da palavra morte lá no Antigo Testamento. Tem mais de uma. Mas nessa passagem, morto é o seguinte: quando você deixa de pecar, para de fazer coisa errada e começa a fazer coisa certa, você caminha na direção da vida? Isso. Então, quando eu paro de pecar, eu me purifico, eu aprendo a amar e fazer o bem, eu caminho na direção da vida eterna. O pecado é o contrário. Então, eu estou me afastando da vida eterna. Eu estou caminhando em que sentido? Para eles, o pecador era considerado morto. Isso é a linguagem de contexto deles lá no Antigo Testamento. Portanto, o que, que ele está dizendo? Cada homem será considerado morto pelo seu pecado. Morto por quê? Porque se afastou de Deus. É a linguagem do Antigo Testamento, a linguagem de contexto. Moisés não está mandando matar o pecador, gente. Porque senão ele estaria contrariando um dos 10 mandamentos que foi dado para ele lá no. Ele cita no livro de Êxodo: não matarás. Morto é nesse sentido, quem se afasta de Deus. É isso que ele está querendo dizer. Bom, discutimos já, né, o sentido bíblico da palavra morte. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 29 e 30, nesses dias, já não se dirá mais: os pais comeram fruta verde e os dentes dos filhos embotaram. Vamos explicar isso já. Mas cada homem, ou cada um, morrerá pela sua própria falta, ou será considerado morto pela sua própria falta. Todo homem que tenha comido frutas verdes terá os seus próprios dentes embotados. Dente embotado é figura de expressão. O hebraico e o aramaico lá do tempo de Jesus, bem antigo, é cheio disso. Se a gente ler ao pé da letra, nós vamos ficar boiando, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. Dente embotado é uma simbologia que eles usaram assim, ó. Vamos entender. Você já pegou uma banana, ela estava amarelinha, você fala: nossa, que delícia, eu vou deitar e rolar, né? Aí você descascou, que você mordeu, estava verde. Já aconteceu com vocês ou é só comigo? Como é que fica a boca? Isso, esse é o dente embotado. É mais ou menos isso. É linguagem de contexto. É a forma deles de expressarem. É a forma deles de narrar. A forma deles lá, naquele tempo. No caso aqui, Jeremias narrou dessa forma. Só usou uma linguagem de expressão. Onde é que a gente vê forma de narrar estranha? Em toda a Bíblia. Vamos citar um caso: vendilhões expulsos do templo. Novo Testamento, Jesus. Gente, Jesus pegou os caras e pôs para fora na bicuda? O governador espiritual da terra usou de violência? Vocês acham possível isso? Sabe quem conta para a gente que não foi isso que aconteceu? O próprio Mateus na passagem. Se a gente ler... Pega o Evangelho para mim, fazendo um favor. Se a gente ler com um pouquinho de atenção, a gente vai perceber. Procura os vendilhões expulsos do templo. É, complicou, né? Mas vamos tocando para frente. É linguagem de expressão. Do Novo Testamento, fazendo um favor ali. No livro de Mateus 16, 27, nas notas escritas por Mateus, Jesus vem dizer assim, ó: pois o Filho do Homem está para vir na glória de seu Pai com seus santos anjos, então restituirá a cada um segundo as suas ações. Nós conhecemos essa passagem como: a cada um será dado segundo as suas... Isso. No mesmo Evangelho de Mateus, só que no capítulo 26, versículo 52, lá no alto do Monte das Oliveiras, quando Jesus foi preso e Simão Pedro saca a espada para defender Jesus, o que, que Jesus fala para Pedro? Retorna tua espada para o lugar dela, ou embainha tua espada. Tá. Pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. Causa e efeito, e Jesus revelando para a gente que a expiação, que o resgate da falta vai ser para nós mais ou menos da forma que nós provocamos nas pessoas. Isso nos leva a quê? O conceito de expiação. Lá no livro Céu e Inferno, Kardec, quarto livro da codificação, capítulo 7, Kardec vem contar para a gente: até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, no plano espiritual, ou ainda em nova existência corporal. Kardec está dando para a gente aqui, confirmando o que Jesus está dizendo. Quem fere pela espada, morre pela espada. Olha aqui, ó. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes. Kardec confirma e facilita o entendimento do Evangelho de Jesus. Hã? Ixi. Não, se não achar também não tem problema, eu faço meio de cabeça. Emmanuel, no livro O Consolador, eu aconselho quem não leu a ler esse livro. Ele é simplesmente fenomenal. É o melhor livro espírita que existe, depois dos livros de Kardec, evidentemente. Emmanuel deu um show de conhecimento. Um show. Vamos lá. No livro Consolador, Emmanuel foi perguntado da seguinte forma. Questão 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Olha que pergunta interessante. Para para pensar. Ué, peraí. Se Deus é amor, e a hora que ele sentiu que a terra estava pronta para receber o seu governador espiritual, ele manda Jesus, que também é amor. Quem criou o mal, então? Pergunta interessante, né? Inteligente. Vamos à resposta de Emmanuel? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ação, ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Olha que interessante. Confiando mais em nós mesmos do que em Deus, a gente faz as coisas de qualquer jeito, faz bobagem e se complica. E Emmanuel está definindo o mal, aquilo que nós chamamos de mal, como sendo uma ação contrária à lei de Deus. É isso que ele está falando. Então, quando eu atuo, quando eu estou agindo contrariamente às leis, à lei de Deus, eu causo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Eis a semente que eu vou colher na frente. Emmanuel continua. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. É o resgate. Refazer aquilo que nós fizemos mal feito. Ou que deixamos de fazer. A gente veio para essa encarnação com determinada tarefa e deixou de fazer. Por algum motivo. Vai ter que refazer. Ainda no Consolador, Emmanuel foi perguntado. Deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos para de provação para a sua vida? Agora nós vamos começar a entrar em tragédias e flagelos. Emmanuel foi perguntado. Deve o homem terrestre enxergar nessas tragédias, flagelos, comoções geológicas, elementos de provação? O que vocês acham? Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. Gente, eu podia parar a palestra aqui, ó. Emmanuel já falou que não é um acidente, não. Não é acidente, não acontece assim. Ah, o fulano que estava no Japão aquele dia deu azar. Azar? Será que nós ainda acreditamos em sorte e azar? Com todo o conhecimento que a doutrina espírita traz para a gente, nós ainda acreditamos em sorte e em azar? Não é possível. Vamos continuar. O mundo não está sob a direção de forças cegas. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas ríspidas e penosas. Olha o que Emmanuel está falando, gente. Não está sob a direção de força cega. Gente, esse barco chamado Terra tem um capitão chamado Cristo, que é bem melhor que o capitão do Titanic, que deixou bater no iceberg. Não vai perder o rumo. E onde é que a gente tem certeza que não vai perder o rumo? Quem leu aí Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Quantas vezes a situação quis escapar, Jesus mandou alguém para ajeitar? Pode ler lá. Pode ler. Por exemplo, quando ele fala para Iléu, que é um ministro dele, Iléu, a Europa tem muito conhecimento, mas só está fazendo bobagem. Vou pegar o cetro da civilização da Europa e vou jogar para a América. Você vai reencarnar. Ele fala para Iléu, ministro dele, você vai reencarnar. Ele deve ter retrucado, né? Porque aqui no Brasil, ministro não presta para nada, né? Ministro, vereador, não presta para nada, né? Mas Jesus vira para o ministro dele e fala, você vai reencarnar. Mas eu sou ministro, e daí? Eu sou governador e fui. E me crucificaram. Ser ministro de Jesus não é essa teta que é aqui na terra, não, gente. Ele reencarna. Como quem? Henrique de Sagres. Para poder criar uma escola naval, aprender a construir navio, aprender a navegar para poder as grandes navegações descobrirem a América. Olha o planejamento de Jesus. Não está sob a ação de forças cegas. Emmanuel sabe o que fala, gente. E lá na frente, ele manda para nós, para o Brasil especificamente, um soldado romano que tinha agredido ele quando ele estava preso, chamava Longinus. Lembra? Quem que Longinus é na história do Brasil, vocês lembram? Está lá no livro. D. Pedro II. Está lá no livro. Quando ele viu que o Brasil ia perder as estribeiras, porque D. Pedro I era meio cabeça avoada, ele manda um espírito mais adiantado, arrependido porque tinha agredido Cristo, para endireitar a situação. Está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos continuar. Emmanuel continua. Nestes cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, está resgatando o que fez lá atrás, e cada elemento integrante da mesma, né, da quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. O que ele está dizendo com débitos individuais? Lembra das tsunamis? 2004? Quantos desencarnaram lá, vocês lembram? Mais ou menos 250 mil. Será que esses 250 mil erraram na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo lugar? Meio difícil, né? Então, uma das hipóteses, ó, débitos individuais. Esses 250 mil não erraram no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Cada um errou em um momento histórico, em um lugar do globo, e reuniram-se naquele lugar para poder pagar o seu débito. É isso que Emmanuel está falando. Vamos lá. Portanto, o mal é uma ação contrária à lei de Deus. Foi o que Emmanuel falou na resposta à questão 135 do Livro dos Espíritos. Cada ação contrária à lei de Deus cria um débito. Cria um débito. Que a gente resgata, segundo foi dito lá, ou nessa encarnação, ou na erraticidade, entre uma encarnação e outra, ou nas próximas encarnações. Débitos, esse é o segredo, ó. Débitos individuais podem ser resgatados de forma coletiva. Os tsunamis, 250 mil pessoas foram reunidas pelos mecanismos da lei de Deus no mesmo lugar, na mesma hora, para poder passar pelo problema. Onde é que a gente encontra provas disso? Lembra dos aviões que andaram caindo? Teve um, inclusive, que passou pela pista de aterrissagem, pulou o muro e foi bater dentro da TAM. Isso que é gostar do emprego, né? Fez questão de desencarnar lá dentro, né? Você ia gostar de trabalhar, né? Que coisa fantástica. Brincadeiras à parte, gente. Como é que você me explica algumas pessoas comprarem a passagem para aquele voo e não embarcar? Um embarcou um dia antes, o outro embarca um dia depois, o outro fura o pneu e não embarca. Por quê? Não era da sua pauta reencarnatória passar pelo problema. Então, o mecanismo da lei de Deus livra essas pessoas. Olha que coisa fantástica. Como é que você me explica lá no Japão, há 40 dias, 50 dias atrás, pessoas que moravam naquelas cidades que tiveram problema e se ausentaram? Na hora, sei lá, um dia, dois dias antes do terremoto e das ondas gigantes, se ausentam no Japão. Como é que você me explica? Será que é o acaso? Não, esse que se ausentou, Deus gosta mais desse do que daquele que não se ausentou? Para Deus não tem diferença. É pauta reencarnatória. Ou a gente tem que passar por aquilo ou não tem. E nós podemos prender lá para o Novo Testamento, quando Simão Pedro fala assim, ó: o amor encobre a multidão de pecados. Ao invés de resgatar essas faltas pela dor e pelo sofrimento, poderiam ter resgatado amando, fazendo caridade, perdoando. Provavelmente não foi o caso. Provavelmente não foi o caso. Ou amaram, mas não o suficiente. Porque se amar muito, você tem a sua pena abrandada. O amor encobre uma multidão de pecados, mas não todos. Simão Pedro foi claro. Uma multidão, mas não todos. Não amou o suficiente, vai ter que passar. Eu posso resgatar minhas dívidas amando ou sofrendo. Livre-arbítrio, né? Eu escolho o caminho que eu quero. Vamos lá. Esses resgates coletivos são conhecidos por nós como flagelos, tragédias. Mas o problema é o seguinte, gente. Vamos pensar agora, vamos refletir. Se os envolvidos nas tragédias são espíritos endividados, erraram lá atrás. E se a tragédia, se a expiação coletiva, são formas de quitar o débito, ou seja, eu paguei lá atrás, errei. Através dessa expiação eu estou resgatando, se não o débito todo, pelo menos uma parte. Pergunta, são realmente tragédias? Peraí, Deus me dá uma oportunidade de pagar o que eu devo, é uma tragédia? É isso? Nós enxergamos como tragédia porque a gente só vê o problema ali, né? A gente só vê o desastre. Aqueles espíritos voltaram para o plano espiritual menos endividados. Nós enxergamos como tragédia por nosso egoísmo, né? Porque o nosso ente querido está em cima de uma cama definhando e a equipe espiritual toda em volta esperando desencarnar para levar para a colônia espiritual e a gente rezando em volta, não, não morre não. Não morre não, e do outro lado, desencarna sim, vem que eu te levo. Chama egoísmo isso. Está definhando em cima da cama e a gente pedindo para não morrer. Os espíritos superiores do lado querendo amparar, doido para acabar a força, para poder parar os equipamentos que mantém vivo, né? Acaba a força logo, deixa eu levar ele. E a gente, não, pelo amor de Deus, não morre não, vai, prefere que fique sofrendo em cima da cama. Chama egoísmo isso. Chama egoísmo. São tragédias, gente? É um baita de um devedor, através dessa expiação coletiva, através desse problema. Ele resgata, se não a dívida toda, pelo menos parte, nós chamamos de tragédia. Olha como é que nós conhecemos a lei de Deus, né? Ou a gente deveria enxergar nisso a manifestação sábia da lei de Deus. A sabedoria de Deus. Sabedoria que nós não conseguimos entender ainda. E só os espíritos puros que estão próximos da sintonia dele. Jesus fala sobre essa sintonia, né? O Pai e eu somos um. Tem gente que acha que Jesus é Deus, né? Emmanuel fala isso no Consolador. Essa afirmação de Jesus reflete a perfeita sintonia entre um espírito puro e Pai. E o Pai. A gente olha ali fora, vê uma planta, o que a gente vê? Uma planta. O espírito puro olha para a planta e vê uma criatura de Deus que daqui a milhões de anos vai ser um espírito igual a nós. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz. Não tem a forma humana ainda, mas vai progredir até chegar lá. Vai passar pelo reino animal, até os mamíferos superiores e vai ganhar um perispírito e vai ser gente igual a nós. Que vai ser criado simples e ignorante e vai caminhar para a perfeição espiritual. Progresso do princípio inteligente. Nós vamos discutir isso um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Qual é o mecanismo de ação dessas tragédias, desses flagelos, enfim, os critérios? Emmanuel no Consolador. O dia que eu fizer uma palestra que eu não citar o Consolador é porque não fui eu, gente. Esse livro é fora de série. Ele foi perguntado assim: como se processa a aprovação coletiva? E ele responde: na aprovação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados participantes do mesmo débito com referência ao passado delituoso e obscuro. Olha lá, mesmo, quando ele fala em mesmo débito, mesmo tipo de falta, mas não necessariamente na mesma ocasião. E senão a gente vai achar que todos os que desencarnaram do tsunami erraram todo mundo junto no mesmo dia, no mesmo lugar. Não dá, gente. Como é que 250 mil pessoas erram tudo junto? Mesmo débito. Mesmo débito é mesmo tipo de falta. Não na mesma situação. Não na mesma ocasião. No livro Obras Póstumas, um livro muito interessante, publicado 21 anos depois da desencarnação de Allan Kardec, porque Kardec escreve a Gênese em 1868, desencarna em 1869, e 21 anos depois, algum abençoado pega tudo que Kardec deixou anotado e lança esse livro em 1890. A colocação de Kardec foi essa: expiações coletivas. O Espiritismo explica perfeitamente a causa dos sofrimentos individuais como consequências imediatas das faltas cometidas na existência precedente ou como expiação do passado. Até aqui nenhuma novidade. Mas, uma vez que cada um só é responsável pelas suas próprias faltas, não se explicam satisfatoriamente as desgraças coletivas que atingem as aglomerações de indivíduos. Às vezes, uma família inteira, toda uma cidade, toda uma nação, toda uma raça, e que abatem tanto os bons como sobre os maus. Assim, sobre os inocentes, sobre os culpados. Vamos discutir isso aqui? Dá para entrar nesse texto aqui e pegar alguns detalhes. Aqui, último pedacinho. Assim sobre os inocentes como sobre os culpados. Será que é inocente? Será que Deus submeteria alguém que não tem nenhum débito perante as leis de Deus a um problema desse? Será que é inocente? Tem débitos reencarnatórios, sim. Outra coisa que a gente pode entrar também. Se abatem tanto sobre bons como sobre maus. Por que bons? Qual é o critério que nós temos, ou tínhamos até pouco tempo atrás, para ser bom? A gente ouviu o quê? Tem que ser bonzinho para ir para o céu. Vocês já ouviram isso ou foi só nós lá em Severino? Aqui também tem essa conversa? Tem que ser bonzinho para ir para o céu. Qual é o nosso conceito de bonzinho? Deixar de fazer coisa errada. Não é? A gente deixava de fazer coisa errada e já era considerado bonzinho. É isso que a doutrina espírita mostra? É? Eu vou falar uma pergunta do Livro dos Espíritos aqui. Se vocês sentirem a sua orelha puxada, é normal. Nem que for do perispírito, mesmo que não puxe a orelha física. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente, Kardec pergunta, né? Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e conseguir uma condição confortável? Olha a resposta. Tampa a orelha, mas não deixa de escutar, não. Só para ninguém puxar. A espiritualidade responde: não. É necessário fazer o bem até o limite das próprias forças, pois serás responsabilizado por todo o mal que acontecer em decorrência do bem que deixardes. Vocês sentiram a orelha puxada? A minha puxou as duas, assim. Você não brinca de uma tonelada? Mesmo que puxou só do perispírito, não tem problema. Gente, essa resposta faz de nós responsáveis não só pelo mal que a gente faz, mas pelo bem que deixa. Quem deixou de fazer o bem para assistir São Paulo e Santos hoje? Quem vai deixar de fazer o bem para ver Palmeiras e Corinthians amanhã? Estou avisando com quase 24 horas de antecedência, hein? Quem vai deixar de fazer o bem para assistir o Faustão, o Gugu, a corrida? Tem uma corrida no Brasil, né, da Fórmula Indy. Cada minuto perdido na frente da televisão, gente, quando a gente poderia estar pelo menos orando, estudando, né, folheando os livros, buscando conhecimento. Limite das próprias forças. Isso aqui é interessante. Nós conhecemos o limite das nossas próprias forças? Por isso que Sócrates falava, né, 400 anos antes de Cristo: conhece-te a ti mesmo. Nós não conhecemos a gente. A gente não sabe até onde vai o nosso limite. Olha como é que desdobra uma resposta de O Livro dos Espíritos. Uma só. Dá para desdobrar e dá para discutir e dá um estudo profundo isso. Mas vamos lá. Quem vai responder essa colocação de Kardec é um espírito que se assina Clélia de Plantier. Adorei esse nome, mas demorei um mês para pronunciar. E pronunciar errado ainda. Ela vem contar para a gente o seguinte caso. Todas as leis que regem o universo, sejam físicas ou morais, estudadas, foram descobertas, estudadas, compreendidas, partindo-se do estudo da individualidade e do estudo da família para todo o conjunto, generalizando-as gradualmente, comprovando-se a universalidade dos resultados. Outro tanto se verifica hoje com relação às leis que o estudo do Espiritismo dá a conhecer. O que a Clélia está dizendo nesse primeiro slide? Todas as leis que regem o universo, psicologia, psiquiatria, tudo isso foi estudado do estudo do indivíduo, para depois partir para um grupo pequeno, que ela está falando de família, para depois extrapolar para a sociedade. Vai aumentando a amostra de estudo. É isso que ela está falando. E aí o que eles descobriram? Que dá para generalizar o resultado. Mais ou menos da forma que eu me comporto, é mais ou menos a minha família, mais ou menos a sociedade. Por quê? Nós vivemos em um mundo de expiações e provas. Individualmente, nós somos o quê? Anjos. O mundo de expiação e prova é morada de que tipo de espírito? Vamos ser educados. Atrasados, né? Atrasados. Então, se eu sou um espírito atrasado, se individualmente nós somos espíritos atrasados, a sociedade é uma reunião de quê? De Bezerra de Menezes? De espíritos? Atrasados. É isso que ela está dizendo. Dá para generalizar do estudo do indivíduo para a família, para a sociedade, dá para generalizar? Dá. É isso que ela está dizendo. Tem situações individuais, mas de uma forma geral, a sociedade nada mais é do que uma reunião de espíritos buscando a autoiluminação. É isso que ela está dizendo. Partiu do estudo da individualidade para a família, da família por conjunto. Podem aplicar-se sem medo de errar as leis que regem o indivíduo, a família, ela está confirmando, a nação, as raças, ao conjunto dos habitantes dos mundos, ela está falando dos mundos. Para quem ainda tem dúvida se existe vida fora da Terra, a Clélia está confirmando, tem. Seria inocência nossa achar que em tantos milhões de planetas, só um tem vida. O resto foi feito para quê, então? Para nós olhar para cima e se sentir romântico para fazer declaração de amor? Para romantismo, né? Olhar, olha, meu amor, as estrelas. Só para isso. Vamos lá. Os quais formam individualidades coletivas. A, as faltas do indivíduo, da família, da nação, e cada uma, qualquer que seja o seu caráter, se espia em virtude da mesma lei. Aqui ela está revelando um outro dado. Nós falamos lá atrás em débitos individuais. Ou seja, eu errei, mas reúnem-se, por exemplo, num avião, 100, 150 pessoas que erraram individualmente. Mas ela está falando aqui, ó, as faltas do indivíduo, da família e da nação. Existem faltas coletivas? O que ela está dizendo? Sim. Também pode ser coletivo. Lá atrás nós começamos a discussão falando em débitos individuais. Clélia deu um passo a mais. Aqui ela está falando que o débito pode ser coletivo. Tem falta do indivíduo, tem falta da família e tem falta da nação. Pode ser coletivo. Ela continua. O algoz, relativamente à sua vítima, querendo encontrar-se em sua presença, no espaço, no plano espiritual, quer vivendo em contato com ela, numa ou em muitas existências sucessivas, até a reparação do mal praticado. O que ela está dizendo? Nós vamos nos encontrar com aquelas pessoas que nós prejudicamos e vamos ter que resgatar isso, seja nessa encarnação, seja na próxima, ou seja em muitas, não interessa. Jesus dizia, não sairá de lá até que pague até o último, está escrito ceitil, para nós seria um centavo. Até o último centavo. Vamos para frente. O mesmo sucede quando se trata de crimes coletivos cometidos solidariamente. Aí ela vai entrar de cabeça nas faltas coletivas, por um certo número de pessoas. Agora ela vai explicar para a gente. A expiação, as expiações também são solidárias, o que não suprime a expiação simultânea de faltas individuais. Essa última frase aqui resume tudo. Ó. Pode ser uma expiação solidária de vários espíritos que erraram juntos? Pode. Pode ser individual? Pode. Não dá para saber. Não dá para saber. 150 pessoas dentro de um avião que cai. São 150 crimes individuais? São 150... É um crime coletivo? Não dá para saber. Isso aí é coisa dos espíritos bem adiantados. Mas pode ser um e pode ser outro. É isso que eles estão dizendo. Por exemplo, preconceito racial é um crime coletivo. É uma falta coletiva. Tem países que são racistas declarados. Nós não vamos citar nome, evidentemente. Mas jogador brasileiro sai para jogar na Europa, tem problema, não tem? Isso é crime coletivo. Tem país que é racista declarado. Isso é um crime coletivo. Uma falta coletiva. Vamos lá. Ainda é Clélia de Plantier. Três caracteres há em todo homem, subentenda-se, na mulher também, não forte a discussão não. O do indivíduo, do ser em si mesmo, um. Dois, o do membro de família, três, cidadão. Três caracteres em todos nós. Nós somos uma pessoa, somos um membro de uma coletividade pequena chamada família e somos um membro de uma coletividade maior, sociedade. Sob cada uma dessas três faces, pode ele ser criminoso e virtuoso. Agora ela vai dar exemplo. Isto é, pode ser virtuoso como pai de família ao mesmo tempo que é criminoso como cidadão e vice-versa, ou reciprocamente. Nós conhecemos pessoas que dentro de casa são um doce para a esposa e para os filhos. Vai trabalhar, vira um carrasco. Conhecemos? Tem? É, pelas caras de vocês, aqui em Taquaritinga não tem, é só nós na Severina, né? E o contrário? Gente que a sociedade ama. Nossa, como ele é bacana, como ele é simpático. Do portão para dentro, a família corta um dobrado. Se a gente quiser chegar à perfeição espiritual, nós vamos ter que ser bons como indivíduo, como membro de família e como membro da sociedade. Está ali na mão do Ari, ó. Caracteres do homem de bem. Sede perfeitos. É o nome do capítulo. Vamos para frente. Vamos discutir agora, gente, os flagelos bíblicos. Porque isso que está acontecendo hoje, sempre aconteceu e na Bíblia está cheio de casos. Não é um nem dois. A lei é a mesma. Vocês acham que só porque foi lá atrás, Deus mudou as regras? Isso que está acontecendo hoje, sempre aconteceu. Nós vamos discutir um deles. A destruição de Sodoma e Gomorra pela ótica espírita. Todo mundo já ouviu falar, né? Teoricamente, duas cidades pervertidas e que Deus teria destruído a cidade porque estava cansado do pecado daquele povo. Gente, Deus cansa de nós? Que Deus é esse que nós estamos pregando que cansa de nós? Você quer ver um exemplo? Nós estamos no final de abril. Mais ou menos no final de setembro, começo de outubro, 6 meses atrás, 7 meses atrás, estava um calor e uma seca incrível. Aqui também, né? Não é tão longe assim. O povo reclamava? Do quê? Poeira, tosse, ar seco, né? Nariz. Aí descambou a chover. Choveu uma semana inteira. O povo reclamou? Do quê? Umidade, roupa que não seca. Se Deus não tivesse paciência com esse povo, teria com nós hoje por quê? Será que Deus mandou destruir essa terra aí só porque o povo era pecador? Vamos olhar isso pela ótica espírita. No livro de Gênesis, capítulo 20, no versículo 24, Moisés fala para a gente assim: então o Senhor, da sua parte, pela sua vontade, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Gente, que Deus é esse que manda plasmar fogo na cabeça do povo? Foi isso que aconteceu? Não. Aposto com vocês que não. Vou levantar uma hipótese. Hipótese. Ninguém vai sair daqui falando que o rapaz de Severina está reencarnado desde lá de trás e veio contar a história, não. Nós vamos levantar uma hipótese. Qual é a estrutura geológica que joga fogo a muitos quilômetros de altura e que o enxofre é um dos gases que ele liberta? Vem. É muito mais lógico pensar nisso aqui do que achar que Deus plasmou fogo em cima da cabeça dos próprios filhos. Não tem muito mais lógico isso aqui? Só faltava Deus misericordioso, amor sublime, plasmar fogo em cima da nossa cabeça, gente. Que Deus é esse? Que amor é esse? Muito mais lógico pensar nisso aqui, ó. Chega a ser bonito, né? Bonito que vocês não moram lá perto. Se morasse lá perto, não achava bonito. Aí, 4 versículos para frente, Moisés fala assim, ó: e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha. Gente, é uma planície. Uma planície alagada com o quê? Lava. É muito mais lógico isso do que achar que Deus plasmou, materializou fogo em cima da cabeça dos próprios filhos. Muito mais lógico pensar assim. Mas nós vamos discutir. Não acabou, não. Calma aí. Reflitamos. Vamos pensar. Deus fez esse vulcão explodir? Ó, Sodoma e Gomorra são duas cidades pervertidas. Do lado do vulcão tem um interruptor. Aperta lá e sai correndo. Foi isso? Explode o vulcão para matar aquele povo? Foi isso? Não pode ser, gente. Deus é amor. Lembra quando a gente era moleque, a gente apertava a campainha do vizinho e saia correndo? Mais ou menos assim, ó, aperta o interruptor lá e sai correndo. Será que foi isso? Gente, esse vulcão ia explodir de um jeito ou de outro. Com Sodoma ou sem Sodoma. Com Gomorra, sem Gomorra. O que, que Deus fez? Reuniu naquela região espíritos devedores. Igualzinho no Japão há 50 dias atrás. Igualzinho dentro dos aviões que andaram caindo. Igualzinho os alunos da escola do Rio de Janeiro. Espíritos devedores que pelo seu magnetismo perispiritual se reúnem e na hora certa, no momento certo, no lugar certo, acontece o que nós chamamos de tragédia, que na verdade é uma bênção. Porque eles desencarnam menos devedores do que estavam nessa encarnação. Mas o que que esses flagelos bíblicos e os atuais estão revelando para a gente? Além da expiação coletiva. O que que ele está revelando para a gente? Uma lei lá no Livro dos Espíritos. Qual que é ela? Pensa um pouquinho só. Hum? Quase isso. Lei de destruição. Vamos estudar? Vamos estudar. O Livro dos Espíritos, terceira parte, lei de destruição, questão 728. É lei da natureza a destruição? Precisa destruir de vez em quando? Resposta dos espíritos superiores. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação. Nós enxergamos só a destruição porque nós somos egoístas. Que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Está lá no Livro dos Espíritos, não é da minha cabeça, não. Questão 728. Olha lá, por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação. Por que que ele não chamou de lei de transformação ou lei de renovação? Porque o Livro dos Espíritos foi escrito para quem? Por Kardec, mas para quem? Para nós. E de uma tragédia dessa, nós enxergamos o quê? Só a destruição. O ciclo maior, a gente não enxerga. Porque o que nós estamos olhando como uma tragédia é o final de um ciclo. É gente que se endividou lá atrás. Está pagando agora. O ciclo é enorme. Sabe quem fala isso para a gente? Vai lá no último capítulo do livro A Gênese, um espírito chamado Arago. Ele fala, nós só enxergamos ciclos pequenos. O dia é um ciclo. O mês é um ciclo. O ano é um ciclo. 10 anos, 20 anos, nós enxergamos isso. Um ciclo, por exemplo, igual o de Saturno, girando em torno do Sol, 84 anos, nós não vemos. Ele é muito grande. E com essa saúde que nós temos, do jeito que a gente se arrebenta, a gente come demais, bebe, fuma, pratica o sexo desregradamente, nós não vamos viver 84 anos. A maioria de nós. Infelizmente. Então nós não vamos ver. E o Arago vai dizer nesse texto que existem ciclos que demandam milhares de séculos. Aí você vai lá no livro Caderno de Mensagens, que é um livro de entrevista de Chico Xavier, ele fala que a Terra tem um ciclo de 520 mil anos. Um ciclo. 520 mil anos. Alguém lembra quando começou? Eu já imaginava que não sei porquê. Nós só enxergamos o final do ciclo, que é a bagunça, a destruição. E chamamos de flagelo, de tragédia. É uma bênção para aquelas criaturas. É uma bênção para eles. Outra questão, 729. Se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Gente, olha a pergunta de Kardec. Eu não sei o que é mais interessante no Livro dos Espíritos. Se é a pergunta de Kardec, inteligentíssimo, ou a resposta dos imortais. Kardec era um mestre. É um espírito elevadíssimo. Olha aí, ó. Mas peraí, ele está perguntando mais ou menos assim, vamos falar na nossa linguagem de hoje. Se é necessário destruir, por que, que a natureza nos dá condições de nos proteger, de nos preservar? Resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Tudo na hora certa. Quando os espíritos vêm falar assim, ó, não está na hora de vocês receberem determinada revelação, determinado conhecimento, eles sabem o que estão falando. Gente, se a humanidade inteira admitisse a reencarnação, ela seria usada para fins errados, concordam? Mais ou menos assim, Ari, vou comprar teu carro, vou te dar um cheque para a próxima encarnação. Aí você vai lá receber, eu estou com outro corpo, outro nome, quero ver te pagar. Lógico, nós estamos fazendo em forma de brincadeira, mas seria usado de forma errada. É só por isso que o véu da reencarnação não caiu totalmente ainda. Está caindo para a gente, já está mais ou menos pronto para isso. Jesus sabe o que está fazendo. Mais uma vez, esse barco chamado Terra tem um capitão chamado Cristo. Mas vamos olhar o resto da resposta. Toda destruição antecipada obsta, quer dizer, põe obstáculos ao desenvolvimento do princípio inteligente. Quem é o princípio inteligente? Eu estou ouvindo os desencarnados responder, mas os encarnados falam muito baixinho. Vem, gente. O Espírito. Questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Colocaria obstáculo ao desenvolvimento de quem? Nosso. Acontece na hora certa. Se acontecer antes, nós não estamos prontos. Se acontecer depois, nós perdemos a oportunidade. Jesus sabe o que está fazendo. Sabe o que está fazendo. Vamos lá. Por isso, foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Tudo na hora certa. Eu faço sempre uma brincadeira nessa hora. Vocês conhecem alguém que conseguiu dormir obeso e acordar magro no outro dia? Que pena, né? Gente, tudo na hora certa, com esforço, com merecimento. Lei do trabalho, lei do progresso. Quem planta, colhe. Quem trabalha, progride. Está lá no Livro dos Espíritos. Para a gente poder encerrar, porque parece que quando é o André que faz a palestra, o relógio corre mais rápido, não sei o que acontece. O relógio está de sacanagem comigo. O outro consolador, prometido por Jesus no capítulo 14 do Evangelho de João, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai. Ele vos enviará outro consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade é quem o mundo ainda não conhece. Mas vós o conheceis. Lembra? João 14, versículos 15, 17 e 26. Bendita a doutrina espírita que vem nos esclarecer tudo isso. Esse mecanismo, tudo isso. Mas o que, que o primeiro consolador nos diz sobre isso, gente? Antes de tudo, quem é o primeiro consolador? Isso. Deixa eles responder agora, tá certinho? Senão todo mundo presta atenção nele e ninguém fala. Quem é o primeiro consolador? Eu vou isso. Fala baixinho. Não vai colar na prova. O povo vai colar. Vou facilitar só um pouquinho. Vou dar uma dica. Começa com G e acaba com Zus. Tá bom assim ou quer que facilita mais? Então agora responde. Quem é o primeiro consolador? Isso. O que que Jesus, como governador espiritual do orbe terrestre, do planeta Terra, recomenda que a gente faça nessas horas? Como é que a gente deve encarar essas expiações coletivas? No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele nos diz assim, ó: tenho-vos dito todas essas coisas para que tenhas paz em mim. Agora vem o que eu quero mostrar. No mundo tereis aflições, tereis provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, por que que Jesus disse eu venci o mundo? Ele está contando papo? Tá? Em outro trecho do Evangelho ele fala assim, ó: sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Se ele está dizendo que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais, e ele fala que ele venceu o mundo, o que, que ele está dizendo? Nós também podemos vencer todas essas provações, desde que a gente viva de acordo com as leis de Deus. Foi o que Emmanuel falou lá atrás. O mal é uma ação contrária à lei de Deus. Então vamos agir de acordo com as leis de Deus. Aí nós vamos plantar encarnações menos dolorosos lá na frente. Para a gente poder se comunicar, está aqui o meu e-mail, andreaespirita@gmail.com. Pode mandar sugestão, dívida não. Pelo amor de Deus, não aguento nem as minhas. Dúvida, errei a palavra. Dúvida, crítica, se quiser xingar também, paciência. Eu só não respondo. Nunca aconteceu, não. Essa aqui é uma brincadeira. Esse blog aqui é do Centro Espírita que nós frequentamos em Severina. Tem textos, tem palestras em áudio, está muito bacana. portaldeluzseverina.blogspot.com. Isso aqui é tipo do Orkut para os espíritas. Tem 5.400 espíritas nesse site. De todo jeito, tem texto, tem palestra de vídeo, tem palestra de áudio. É fenomenal. É o cara que viria aqui filmar a palestra hoje, mas não pôde vir. amigoespirita.ning.com. Muita paz a todos, muito obrigado pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Contamos com vocês na próxima palestra. Muito obrigado. Boa noite.